minha velha palhoça. Não vou morar na cidade, não é questão que eu não possa. Ia. Essa vida da cidade, franqueza não acostumo. Gosto de tá na fartura que sobra do meu consumo. O pai é cheio de milho, mas 30 roupas de fumo. No ano que corre bem, numa colheita eu aprumo. Ai, ai. Caboclo trabalhador, miséria ele nunca passa. Tenho minha cartucheira e perdigueiro bom de caça. Eu pego meus aviamentos, sumo pra aquelas que saças. Codorna levanta o voo, faço deitar na fumaça. Ia. Como frango todo dia, um no almoço, outro na janta. Levanto de madrugada, na hora que o galo canta. Trato dos porcos de ceva, que de gordo não levanta. Dou um abraço na cabocla e vou cuidar das minhas plantas. Ia. Eu só visito a cidade uma, duas vezes por mês. Mesmo assim eu paro pouco na venda que sou freguês. Ali eu bebo umas pingas, converso com português. Eu compro o que necessito e volto pro rancho outra vez. Ai,